Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Aquela cruz, de fé em fé, escreve a história. Por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta nossa fé. Somos igreja livre no Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. De Jesus.